levo, de manhã à noite na folia. Mal Maria, mal Maria, mal Maria, se assim não fosse, se não sei onde seria. Quero remar contra a maré, quebrar toda a monotonia. Mal Maria, mal Maria, mal Maria, se assim não fosse, se não sei como seria. Como está? Passou bem, ainda bem, para si também. Mal Maria, não me diga, é passar o dia a dia na folia, mal Maria. Eu gosto de beber copos e até da filha da vizinha. Mal Maria, mal Maria, mal Maria, se assim não fosse, não sei como seria. Gosto de ser como sou, detesto quem tem a mania. Mal Maria, mal Maria, mal Maria, se assim não fosse, não sei como seria. Como está, passou bem, ainda bem, para si também. Mal Maria, não me diga, é passar o dia a dia na folia, mal Maria. Se assim não fosse, não sei como seria. Como está, passou bem.